Será que acho que tem atraso aí o que chega aí pra ti, né? Ou o que chega aqui pra mim?